camisa a radar. Que indicam habitualmente a entrada numa das horas de Viriato 25. Viriato 25 é a nova Toca do Lobo, desde 3 de dezembro de 2007, aqui na pontinha da antena Radar 97.8 MHz, Rádio Difusão, também online em www.radarlisboa.fm. In the backyard, we're gonna have some party time, don't you know? We're gonna get down real fine. Yes, we are. Bem-vindos à edição quarta para quinta, Antena Radar Viriato 25. Let's boogie. 25, aí está mais uma emissão em full flight na pontinha da antena radar 97.8. Noites que se ligam quarta para quinta. Endless Boogie, Smoking Figs in the Yard. Please welcome Kings of Leon. Endless Boogie com Smoking Figs in the Yard, duas para o último Kings of Leon, Only by the Night, exatamente Closer e Crawl. Viriato 25, convosco até à 1 da manhã, de amanhã, Antena Radar. Tiralinhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Tiralinhas com Ana Cristina Ferreira Mares, daqui a pouco, 23h30, como é habitual, por aqui na edição ou nas edições de Viriato 25. Stephen Malcolm and the Jakes. On all you claim to want to share, claim to para somar às soltas, fase inicial, viriado 25, Stephen Malcolm and Jigs Elmo Delmo. A aventura a sol de Dan Auerbach, dos Blackies, Keep It His. Dois títulos para já de Pro, para experimentar outros sons. Depois o já habitual Heartbroken in This Repair.

calls and run. I wonder if they'll miss me. I won't miss them. The cemetery is my home. I want to be a part of it, invisible even to the night. Then I'll read poetry to the stones. Maybe one day I could be one of them, wise and silent, waiting for someone to love me, waiting for someone to kiss me. I'm 15 years old and I feel it's already too late to live. Uma da manhã de segunda a sexta, que dá também um regime terça a sábado, noite dentro na Radar. Viriato 25, vamos a caminho da nossa colher de blues da noite, acontece sensivelmente às 23h45, por aqui os M83, dois títulos, Graveyard Girl e o hit single Kim and Jesse. Secret word. 83, dois títulos nas soltas de Viriato 25, Graveyard Girl e este Cayman Jesse. Daqui a pouco, Colher de Blues, as duas rubricas da primeira hora. Há outras fixas na segunda, mas já falamos. Vez uma rapariga chamada Jennifer. Numa noite de chuva, Oren entrou no bar onde ela cantava. E a história de encantar continua no dia dos namorados. Elysian Fields, ao vivo dia 14 de fevereiro no Centro Cultural Olga Cadaval. Elysian Fields. Apoio Radar. E têm sido felizes para sempre. À beirinha da colher de blues, Elysian Fields, um excerto do álbum novo The Afterlife. Drawn Those Days. Drawn Days é o título do novo Elysian Fields, do genérico The Afterlife. Soul Voice, Solomon Burke, Don't Give Up On Me. Para já, Soul Searching, assinado e composto para este álbum por Brian Wilson e Andy Paley. I was a fool, I told a lie, I did you wrong, made you cry. So now I'm walking all alone down the darkest street in town, standing in the rain while my tears keep falling down. I'm soul searching, soul searching, I'm soul searching. How about I say goodbye to you? I'm soul searching. What makes me try the way I do, act the fool the way I do? I need you so bad, baby, won't you come back to me? Soul searching, I'm soul searching for you, baby. Soul searching, that nobody like my baby. I keep soul searching, I'm soul searching. It's driving me crazy. Why did I ever say goodbye? I must be out of my mind. I keep walking and walking and walking and walking and looking for a sign. Why? I've got to be crazy, baby, to ever let you go. I keep looking for a sign. I get all the bad breaks. How could I make such stupid mistakes? Why? But the truth won't come to me, no matter how I rack my brain. The rain keeps falling down, and I keep calling out your name. I'm just soul searching. Solomon Burke, uma célebre edição da Anti, de há uns anos atrás, 2000 e deixem cá ver se a gente... 2002, uma subsidiária da Fat Possum, a Anti. Solomon Burke, Don't Give Up On Me, cheio de originais compostos de propósito para este trabalho do Mr. Soul Voice, Soul Searching, com a assinatura de Brian Wilson, Only a Dream, com a assinatura notável de Van Morrison, Only a Dream. That I had in the night, only a dream, but it felt so right. Well, I was down there in the moonlight, I was holding you tight, but it was only a dream. That knocks me off my feet. Only a dream. Have you dancing in the street? And that big band keeps on playing Joe Henry's Retreat. But only a dream. Only in my dream. Somebody tried to knock me down. Only a dream keeps on hanging around and around and around and around. Only a dream. We're rolling, rolling in the snow. Hey, only, only a dream. We just couldn't let go. Sit outside the window, just like Romeo. But it's only a dream. Yes, only a dream. But someone tries to knock me down to the ground. But it's only a dream. But that's just the dream. Still hanging around. Still hanging around, hanging around. Dream. just wanted a dream. Praticamente em cima da meia-noite, ainda com o som de Solomon Berg, não vale a pena atacar mais faixa nenhuma porque ficaria cortadinha. Only a dream that I had in the night. Only a dream. Radar, meia-noite. Canções de amor e redenção na voz única de Stuart Staples. Para redescobrir no Coliseu de Lisboa, dia 13 de fevereiro. Tinder Sticks. Bilhetes já à venda. Apoio Radar. Exatamente a Radar que sintoniza 97.8 MHz no que diz respeito à radiodifusão, à emissão online em www.radarlisboa.fm. Quando quiser saber novidades de cada casa, vá ao blog radar.blogspot.com. Quanto ao e-mail geral @radarlisboa.fm, use, não abuse. Boa noite, Viriado 25, 23, 1 da manhã, o que dá um segundo à sexta e um terço à sábado, 2 em 1. Hi, how you doing? Eiffel Tower's all aglow, and music fills the air, and poets paint words to share. Soon it will be time to go. Is this the place for me? Far across the Atlantic. Gregory Page, disco que esteve on the shelf durante bastante tempo, data de 2002, redescobri-me há pouco tempo. Love Made Me Drunk, um norte-americano que de passagem por Paris se inspirou para este álbum. Foi Bon Voyage, Mon Chéri. Não sabemos se encantaram ou se não, ou se encantou ou se não, A Fine Frenzy. One soul in the sea. Help me outside the minnow to the trout. Esteve no Super Bockenstock de há uns meses atrás. Swimming in your mouth. Yeah. ainda nas iniciais da segunda hora de Viriado 25, convosco até à 1 da manhã, pontinho da antena radar de Minnow and the Trout e Whisper para A Fine Frenzy Album One Cell in the Sea. Para One Cell in the Sea, A Fine Frenzy, A Fine Frenzy, o barulho da caixa do CD e abafando. Ainda na segunda hora de Viriado 25, a nova Toca do Lobo por aqui na radar. Boomerang à meia-noite e meia e lá para os minutos finais, cerca das 0h50 na ponta da língua, ainda com o zero. E o italiano Alessandro Barrico. azul. Notas frágeis, sons de alma, viagens neste e noutro tempo. Um programa de Ricardo Mariano, de domingo para segunda, meia-noite. Atividades radar hoje à noite, imediatamente após a uma e até às três. Vidro azul, a não perder em partes ao longo da semana e no compacto de sexta-feira, o palco radar com os Nine Inch Nails, turnê de 2006. The Walkman, You and Me. Watching that. Para o álbum You and Me, The Walkman on the Water e In the New Year, o mais beatball por aqui na antena de radar. Álbum de família, uma hora, um álbum. Eles representam a maturidade da pop portuguesa, aliando quase de forma pioneira o som e uma imagem forte e icónica. Esta semana o álbum de família recebe os Heróis do Mar, numa emissão que recorda a carreira de uma das mais importantes bandas nacionais, ao mesmo tempo que escutamos na íntegra o álbum de estreia de 1981. A primeira passagem integral aconteceu ontem, quarta-feira às 14, a próxima bem mais cedo, mas domingo ao meio-dia. Depois há também uma recuperação noite dentro e habitualmente a seguir ao Viriato 25. Queremos que aconteça à segunda ou à terça, neste momento não podemos precisar. Álbum de família Heróis do Mar 1981, homónimo com Tiago Castro. Muito perto do Bumerangue da Noite, The Week That Was. Don't fight, keep conversing. purpose. You've only scratched the surface. The cover's coming off of me. And don't you read the paper. You're bound to find me later. So get back to the beginning. Todas antes de chegarmos ao Bumerangue da Noite, The Week That Was, Learn to Learn e Scratch the Surface. Keep this frequency clear! Uma da manhã, de segunda a sexta ou terça a sábado, como quiserem, na pontinha da antena radar é Bumerangue. Terminamos hoje a dedicatória de três noites ao álbum compilação de Uncut, Outlaw Blues, Mother Ballads and Prison Songs. So I Com False and Prison Blues, que retomaremos hoje, última noite da dedicatória, três noites para Outlaw Blues, Mother Ballads and Prison Songs, por aqui as contribuições de Sam Amidon, Wild Bill Jones, já a seguir Julius Daniel, um velho registro de 1927 chamado 99 Year Blues. Depois, The Handsome Family, My Beautiful Bride. Thank you. mine, coal mine, coal mine, coal mine, coal mine, coal mine. Ain't been here before. Give you 99 years. Don't come back here no more. No more. No more. No more. No more. My love. Give you 99 years, don't come back here no more, no more, no more, my love. Jimmy. Life is mountain down on Paris my fall. Just give me life is mountain down on Paris my fall. I would hate it so bad, but I live with my wife and mom. Oh, goodbye, wife. Oh, you have done gone. Oh, goodbye, wife. Oh, you have done gone. But I hope someday you will hear my lonesome song. You men, I don't mean no harm. Oh, listen, you men, I don't mean no harm. If you wanna do good, you better stay off of Hodgman phone. We go to wake in the morning, just do. Dawn of day, we go to wake in the morning, just the dawn of day. This is the end of the sun, that's window, wake your dawn. I'm down on old partner's phone, I show. Ponto final de Viriato 25 na Radar é o Boomerang ainda e é a terceira noite em dedicatória, terceira e última noite em dedicatória à compilação da Uncut Outlaw Blues, Mother Ballads and Prison Songs, com os últimos destaques. Para Sam Amidon, Julius Daniels, Handsome Family, também Booker White com este Parchment Farm Blues. E um saltinho para onde começamos. Johnny Cash, Folsom Prison Blues. I hear the train a-coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. But there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming, I know I can't be free. But those people keep them moving, and that's what tortures me. That railroad train was was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison. That's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Din nam tade ko taka jan ko kupata ke tukupata ke tad din ko taka jan ko tad din karda ka tad din tanga tad din tanga tad din tanga karda ka tad din tanga tad jan taka din nam tade ko taka jan ko kupata ke tukupata ke tad din ko taka jan ko tad din din tata ke taka din din kata kata tari ke taka taka tari ke Na ponta da língua, recuperamos mais uma vez o som da colaboração dos Air com o escritor italiano Alessandro Barrico, baseado nos textos do livro City. E é só mais esta semana. Capire la loro storia, diceva Sciazzi, devi sapere quanti colpi aveva una pistola a quei tempi. 6. Lei diceva che era un numero perfetto. Pensaci e fallo suonare quel ritmo. 6 colpi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfetto. Lo senti il silenzio dopo? Quello sì, è un silenzio. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Silenzio. È come un respiro. Ogni caricatore è un respiro. Puoi respirare veloce o piano, ma ogni respiro è perfetto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Respira silenzio. Adesso.

e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Feriado 25. O uivo da resistência. Radar.